O ódio toma mente quando eu abro a geladeira. Duas garrafas d'água, gelo na leiteira. Na panela do fogão tem um pouco de feijão. Se pá nem meio quilo, sinto dor no coração. Sem coragem de olhar pro rosto da minha mulher. Ter emprego no salário, comida é o que ela quer. É exorbitante essa situação. Minha dignidade despedaçada pelo chão. Cato os carros, me refaço, prossigo adiante. Olho longe no horizonte, me esqueço num instante que algum tempo atrás eu tinha esperança, ter êxito na vida e não essa cobrança de correr atrás do bonde, não cair de joelho. Levanto de manhã e olho no espelho, vejo um semblante abatido pelo tempo, regado de agonia, frustração e sofrimento. As águas da pia limpam o meu rosto, descem pelo ralo junto com o meu desgosto. Nessas horas é cabuloso, quem é homem se apresenta, distingue quem é guerreiro e quem não é, só se lamenta. O barato ficou louco, qual que é? E daí? Eu não vou ficar esperando o dinheiro do céu cair, mas o trampo tá difícil para quem quer trabalhar. Imagina pros pipoca que não quer se adiantar. Vamos lá, saca aí, vamos ver no que vai dar. Cadeia é só pra homem, mas eu não vou rodar. Minha família necessita, precisa de mim, mas o fardo é pesado, não posso ficar assim. Partir pro arrebento é uma opção, a outra é vender droga lá embaixo no campão. No tráfico eu tô fora, não quero concorrência. Nos ferros eu me garanto, eu sou sagaz da competência. Deus foi quem me fez, o sistema me criou, educou com muito soco e com ódio alimentou. Eu sei que é difícil, mas não vou me entregar. Foram bandidos, os criaram pessoas de bem. A guerra não acabou enquanto eu tiver pra trocar. Foram bandidos, os criaram pessoas de bem. Eu sei que é difícil, mas não vou me entregar. Foram bandidos, os criaram pessoas de bem. É que animal arisco é ruim de dominar. A sociedade me criou, agora manda me matar. Mas aí tá pela ordem, avante é meu lema. Não vou pedir ajuda pra essa porra do sistema. Andar com as próprias pernas, ladrão, não é difícil. Instinto de favela, residente no organismo. O que falta de incentivo, sobra de capacidade. Eu conheço muito bem os quatro cantos da cidade. No São Marco, Nova Europa, Campo Belo, Vida Nova, São José, Vila União, São Fernando e Matão. O novo Maracanã tá dentro do coração. Campinas é a cidade, não conhece novo então. É, as ruas de terra cercam a quebrada. Sinto no peito a origem, fora daqui não sou nada. Cresci junto com os irmãos, joguei bola no campão. Curti muito o Impera, o Hangar e o Estação. Coisas que deixam saudades, mas nunca são esquecidas. O que é bom prevalece, o que não é vira ferida. Tentei ser um bonzinho, agora tô sozinho. Me largaram na estrada, bem no meio do caminho. O Brasil é uma editora com muitos livros vendidos. Histórias de sofredores, humilhados e fudidos. O que tentam me passar é que tudo vai mudar. Qualidade de vida está em primeiro lugar, mas não posso esperar, malandro. Não tô podendo me envolver, é o teu pescoço, é o que liga no momento. Os contatos eu fiz aqui, o Zezinho vai ligar. Aí, lotérica no centro. Demorou, vamos catar. É, 28380, o dinheiro é o que eu quero. Um sujeito na carreta e nós três aqui no ferro. Além de estar desligada, o cofre é no banheiro. Rende as minas, o mão branca, mete o pé e pega o dinheiro, é. A rota já tá feita, tudo definido. Ah, não pega a John Boy, senão a gente tá fudido, hein. A mente vazia já foi preenchida. Pra poder comer vou arriscar a minha vida. Lucifer deve tá rindo, é. Ele conseguiu, me iludiu com o sucesso de um tolo imbecil. Ele entrou na brecha que o sistema deu. Na guerra dos dilemas negou, ele venceu. Eu sei que é difícil, mas não vou me entregar. Foram bandidos, os criaram pessoas de bem. A guerra não acabou enquanto eu tiver pra trocar. Foram bandidos, os criaram pessoas de bem. Eu sei que é difícil, mas não vou me entregar. Foram bandidos, os criaram pessoas de bem. É que animal arisco é ruim de dominar. A sociedade me criou, agora manda me matar. Por que meteu o ferro? Por que? Me diz aí. Eu me fiz essa pergunta, a resposta não consegui trabalhar. Eu tentei, só eu sei o que eu passei. Me arrisquei, me humilhei, tudo isso pela lei. Desandado, transformado, armado, calado. Boca seca, mão tremendo, o metal tá preparado. Amanhã de tardezinha, mais ou menos 5:30. Antes de baixar as portas, vamos com sangue na veia. Então é desse jeito, mano. A gente tem que chegar lá naquele bagulho lá e pegar tudo que é nosso. A minha conta é aquele bagulho lá e tudo nosso. todo mundo já chegar, era, morou de ouro, vai pegar na nossa porta, bro. Se o mão branca piscar, eu não posso hesitar. Se eu der brecha no segundo, ele vai me derrubar. Catador cabuloso não é pra qualquer um não. Tem que ter sangue no olho e apetite de cão. Frustração, precisão, é isso que me move. A curta distância, assusta o cano da nove. Recordo com nitidez, lá dentro do meu barraco. A comida que não tem, a pia cheia de prato. É lenha pra fogueira, tudo isso que citei. Suportei por muito tempo, mas agora eu cansei. C-A-M-P-I-N A.S. Itajaí, a origem dos loucos é situada aqui. E o nego que não liga, porra, mais um problema. Ele foi lá ontem à tarde ver se tava no esquema. Logo mais eu já tô indo, tô partindo pro arregaço. Ansioso, 4 horas já fumei quase um maço. Minha mulher tá esquisita, se pá, desconfiando. Caiu na minha alma, eu acabei contando. Discutimos feito bicho, eu fiz ela chorar. Meu ódio junto com a raiva acabaram de aumentar. Acendi outro cigarro e fui lá pra fora. Os parceiros chegam, mano, essa é a hora. O nego não me ligou, tô um pouco preocupado. Impossível que de ontem pra hoje tenha mudado. Mas não posso esperar, malandro, já tô dentro. Reinaldo no volante, sentido bairro centro. Já chegamos no terreno, vamos esperar um 5. A chuva faz barulho na cobertura de zinco. O mão branca tá sem arma, fácil de dominar. Abaixou a segunda porta, demorou, vamos entrar. Vai, eu não tô brincando não, sangue bom. Deita no chão, tio. Vai, você também. Não se mexe, hein. Tá na sua cabeça, seu. Alô? Alô, cabeça tá aí, preciso falar com ele urgente. Não, ele acabou de sair de carro. Não acredito, ó. Caramba, deu tudo errado. O assalto ocorrido em uma lotérica no centro de Campinas mobilizou cerca de 40 viaturas na captura dos suspeitos. Estima-se que os assaltantes tenham levado cerca de 40 mil reais. Houve troca de tiros, 2 suspeitos foram mortos e um policial ficou ferido.